domingo no CTG, se atraca no bar e fundo. Mas quando é segunda-feira, bota um vestuário comum e desfila mundo afora, mostrando perna e bumbum. Longe de casa há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Atenção, agricultores e pecuaristas. A Dalcin Representação Agrícola informa que já estão disponíveis as sementes de inverno e fertilizantes para venda. A Zevém, aveia, trigo, mix de cobertura e reserva de sementes de soja. Compre de quem tem experiência e procedência. Dalcin Representação Agrícola. Sementes de qualidade comprovada para sua melhor produção. Telefone 55 99633-1728 ou venha conferir na BR-290. 290, quilômetro 483, em Rosário do Sul. Dalcin, representação agrícola. Agropecuária Chamarisco. Aqui tem tudo em rações, tem mais opções, é uma loja completa. Vem que aqui na Chamarisco tem tudo em sementes, é a escolha certa. Atendimento e qualidade, tem o melhor preço, tudo é bom demais. Agropecuária Chamarisco, credibilidade em tudo que faz. Agropecuária Chamarisco, Rua General Davi Canabarro, número 1060, fone 2316448, no centro de Rosário do Sul. Agropecuária Chamarisco. Pontualmente 7 horas, estamos mandando um abraço para a dona Gessi lá na Progresso, também as homenagens para Rafaela Cardoso Silveira pelo aniversário que transcorre no dia de hoje. Parabéns, Rafaela Cardoso Silveira, o esposo Valmir Menezes Flores, a filha Gabriela Silveira Flores e a neta Sofia, estão homenageando com toda a programação. O Pelé acompanhando a nossa programação, nosso muito obrigado. Também o Jorge Coragem, abraçando sua neta Andressa Costa, que esteve aniversariando ontem. Mandando um abraço para o Gustavo, né? E não teremos tempo hábil para rodar as músicas solicitadas, já estamos aí com o pé no estribo, já no arremate da nossa programação. José Benedito Apostos, para o Rádio Jornal da Manhã. Um abração também para o Ronei Pinto Machado, lá em São Leopoldo, dia chuvoso por lá. Isso aí, meu amigo Ronei, grato pela sintonia também, Luiz Augusto Ávila, lá no Balneário Cassino. Chegamos ao arremate da nossa programação. Um forte abraço a todos. Grato pela audiência. Tenham uma ótima quarta-feira e até amanhã, se Deus permitir. Mais uma vez, pedimos desculpas por não conseguirmos atender a todos os pedidos musicais devido à exiguidade do tempo. Um baita abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir. Na Rigo Agropecuária, nossos clientes encontram uma variedade de produtos agropecuários, linha completa de medicamentos veterinários, insumos agrícolas, peças para máquinas, arames, suplementos minerais, além de uma adega completa com vinhos, espumantes, azeite de oliva, sucos e doces. Estamos com ótimos preços nos produtos veterinários, são vermífugos, carrapaticidas, antibióticos, mata-bicheiras e vitaminas. Contamos com orientação orientação técnica de nossos consultores, que são capacitados a dar a melhor indicação ao problema de sua propriedade. Todos os produtos com prazos e condições de pagamento especiais. Venha nos visitar e fechar um negócio seguro e lucrativo. Rigo Agropecuária, Andradas 2730, contato pelo 3231 1377 e 999 14 1149 e 999 85 64 87. Rigo Agropecuária. Um chazinho sempre cai bem, né? O chá vivente, ele auxilia na desintoxicação do fígado, problemas estomacais e de digestão, regulando o intestino. Além disso, ajuda no controle do diabetes e diminui o apetite, auxiliando no emagrecimento. É bom para a pressão arterial, diminui a retenção de líquidos, auxiliando no controle do colesterol, diminuindo problemas cardiovasculares. O chá vivente é o chá da Drogaria Cidade para o seu bem-estar de todos os dias. Drogaria Cidade, cuidando da sua saúde. Aqui é mais barato. Chegou Vigra Mais, para proporcionar mais vigor à vida do homem. Uma poderosa combinação de ervas que vão te ajudar a ter uma vida sexual mais ativa. E sabe por quê? É que todos os compostos ativos são de produtos naturais, o que o torna ainda mais eficiente e livre de efeitos colaterais indesejáveis. Vigra Mais você encontra na farmácia Agafarma. Já estão disponíveis na Granon Agrícola os insumos e fertilizantes para os grandes cultivos de verão como soja, arroz, milho e também milheto e capim-sudão. Condições especiais para compras antecipadas. Ligue agora para Granon Agrícola, que vai ter uma condição especial. Telefone 99658-9423. Se preferir, pode mandar um WhatsApp também. Granon Agrícola, na Riachuelo. Seu problema é surdez ou zumbido? Acabe com este problema. Seus ouvidos merecem o melhor. O Centro Auditivo Santa Rosa estará atendendo quarta, dia 10 de agosto, a partir da 1h30 da tarde, no Sindicato Rural, na João Brasil. Venha conversar conosco e realizar uma avaliação da sua audição. Aparelhos auditivos das melhores marcas em até 20 vezes sem juros e promoção de aparelho da marca Argose, R$1 por R$3.000 ou R$2 por R$5.500 à vista. Também realizamos o teste da orelhinha para bebês. Centro Auditivo Santa Rosa, telefone 55-3512-5760. Bazar Atalaia convida. Ouça aqui na Marajá, aos sábados das 15 às 17 horas, Estúdio 660. Bazar Atalaia, com roupas, brinquedos, acessórios, utilidades, decoração, peças e acessórios para bicicletas. Bazar Atalaia, na Rua Quaraí, 331. Doar sangue é um ato de amor e muito mais. Por isso, compareça bem alimentado ao saguão do hospital no dia 14 de setembro, entre 8 e 11 horas da manhã. Uma campanha do Rotary Clube Rosário do Sul Centro. Apoio de Loja do Alemão, Itaqui Peças e Ferramentas, Farmacentro e Farmabis, Zaf Confecções, Quarto RCC, Campo de Instrução Barão de São Borja, Padaria do Bozó e Rádios Marajá AM e Antena 1 FM. Inverno e gripe. Previna-se. A vacina contra a gripe comum está disponível no ProAnálise. Invista na sua saúde apostando na prevenção. Ligue 3231-2092. Mercado e Padaria Brasil, na Avenida Coronel Sabino de Araújo, próximo ao CIEP. Pães, bolachas, biscoitos, cucas de goiabada, doce de leite e cucas personalizadas. Aceita encomenda de tortas, salgadas e doces. Mercado e Padaria Brasil, telefone 99697-4656. Abre a partir das 7 horas e aceita todos os cartões. Mercado e Padaria Brasil, na Coronel Sabino. Já estão disponíveis na Granon Agrícola os insumos e fertilizantes para os grandes cultivos de verão como soja, arroz, milho e também milheto e capim-sudão. Condições especiais para compras antecipadas. Ligue agora para Granon Agrícola, que vai ter uma condição especial. Telefone 99658-9423. Se preferir, pode mandar um WhatsApp também. Granon Agrícola, na Riachuelo. Grandes ofertas no Engenho Supermercados. Alerta de preço baixo. Batata inglesa branca, R$2,98. Tomate italiano, R$13,29. Batata doce rosa, R$2,49. Moranga cabuchá, R$2,29. Brócolis unidade, R$2,89. Laranja suco, R$2,49. Maçã gala nacional ou bergamota montenegrina, R$13,49. Abacate fortuna, pera Williams importada, R$6,98 kg. Cenoura, R$13,29. Alerta de preço baixo. Repolho verde quilo, R$2,29. 7:08. Em Rosário do Sul, 7 graus. Itaqui Peças, a loja parceira do agro. Avenida Coronel Sabino de Araújo, 1199. Telefone 3231-1000 ou WhatsApp 999-770728. Presentei quem você ama com presentes da Por Menos. O Dia dos Pais está chegando e a Por Menos tem mega promoção de jeans para você presentear seu pai e acertar no presente. Venha conferir. Leve duas calças jeans por apenas 8 vezes de R$19,99 sem juros. Isso mesmo, na Por Menos você leva duas calças jeans 8 vezes de R$19,99 sem nada de juros no cartão Por Menos. Calça jeans de R$99,99 por apenas R$89,99. Calça jeans de R$119,99 em 5 vezes de R$21,99. Presentei seu pai com presentes da Por Menos, pagando em até 8 vezes de entrada e sem nada de juros no cartão Por Menos. É imperdível! Corta Céu, na Bento Martins 2525, telefone 3231-4781. Convida, acompanhe aqui na Marajá, às sextas-feiras das 21 às 24 horas o programa Cantos da Fronteira. Grupo Vaneira Expresso, contato com Eliseu Brum, telefone 996-32-6240. Convida, acompanhe aqui na Marajá, às sextas-feiras das 21 às 24 horas, o programa Cantos da Fronteira. Mercado São Pedro, na Rua Silveira Martins, 2560, telefone 98401-5976. Convida, acompanhe aqui na Marajá, o programa Cantos da Fronteira, com Adolar Brum, às sextas-feiras das 21 às 24 horas. Assistencial Rosariense oferece exames de eletrocardiograma, Holter e mapa 24 horas. Atendimento com a dentista doutora Alessandra Campo Nogara. Clínica geral, especialista em prótese e implantes dentários. Clínico geral com atendimento diariamente, doutor Marcelo Pereira. Emiliana Fonseca, fisioterapeuta, atende todos os dias à tarde. Atendimento nas quintas-feiras com o psicólogo Diego Marquesan. Também nas quintas, Valéria Vargas, nutricionista. Para mais informações, agende assistencial rosariense pelos telefones 3231-1723, 1711 e 99982-1404. Erva mate chimango, distribuída em Rosário do Sul, São Gabriel, Alegrete e Caciqui, por Lisiane Vargas. Telefone 99686-2865. Marajá, o som da fronteira. O WhatsApp da Marajá está mudando. Anote o novo número 559-9731-6803. Mande sua mensagem direto para nosso estúdio pelo WhatsApp 559-9731-6803. Jorge Santos Tratores e Máquinas promove a 12ª edição do já consagrado Show de Ofertas Jorge Santos, o maior evento pré-Expo Inter da região, de 8 a 12 de agosto. Em horário comercial, em todas as lojas da Jorge Santos, Rosário do Sul, Alegrete, Uruguaiana, São Gabriel, Santana do Livramento, Bagé e Dom Pedrito. Condições de pagamento diferenciadas e prazos especiais em produtos veterinários, maquinários novos e usados, implementos, peças de reposição e serviços de oficina, pacotes de manutenção e produtos programados com preço garantido. Não perca a semana de negócios que você estava esperando. Entre em contato com o time da Jorge Santos e saiba mais ligando para 3231-9200. Itaqui Peças, a loja parceira do agro. Avenida Coronel Sabino de Araújo, 1199. Telefone 3231-1000 ou WhatsApp 99977-0728. Doutor Nicolas Sanches, clínico geral, formado no Uruguai e diploma revalidado no Brasil, CRM 47406, atuando no Brasil desde 2014, atendimentos com hora marcada no consultório e a domicílio. Consultório na Clínica Excelência, Rua Andradas, 2668, telefone WhatsApp 99661-7982, convênios Unimed, FUSEX, IP, Paz, Causo e Ângelos. Doutor Nicolas Sanches, clínico geral. Quem nasce na pampa bruta já sabe a luta. Na Colônia Insumos, o produtor rural encontra sementes de soja e para pastagem de aroana, sudão, milheto, BRS 1501, linha nutrição animal, como farelo, milho e quirera. Conte com quem pode te oferecer um manejo mais em conta vivente. Colônia Insumos, em breve, com medicamentos veterinários. No trevo de cima de acesso à cidade, liga 99995-6879. Colônia Insumos. Mercearia do Alemão, na Rua Bahia 675, telefone 99931-2388, convida. Acompanhe aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, Cantos da Fronteira. Na hora do rancho, vem pro rancho sem demora. Na hora do rancho, sempre preço baixo. Sempre preço baixo. Casa dos Eletrônicos e Banri Ponto, na Benjamin Constante 2402, telefone 3231-7110, convida. Ouça aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, o programa Cantos da Fronteira com Adolar Brum. Rede Fronteira de Comunicação, a União do Sul pelo rádio e a informação. Rede Fronteira de Comunicação, RFC. No ar, Rádio Jornal da Manhã, edição internacional, nacional, estadual, regional e local. Locutores, repórteres, comentaristas, redatores e operadores. Rádio Jornal da Manhã, o mais completo giro informativo do rádio. 7:15, quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Bom dia. No ar, o Rádio Jornal da Manhã. Destaques desta edição. Saída de pista é registrada na IRS 640 em Rosário do Sul na manhã de ontem. Hoje haverá campanha de vacinação contra a Covid-19. Novo campeonato de esportes de quadra será a pauta de reunião hoje à noite. Dupla investigada por tráfico é presa em São Francisco de Assis. Marcos Paulo Silva da Luz, diretor administrativo da Secretaria de Estado da Cultura, falou que Rosário do Sul foi contemplado com projetos culturais. No boletim do tempo, Rio Grande do Sul terá sol e frio nesta quarta-feira. Ponto de vista, aumenta a inadimplência no Brasil. Rádio Jornal da Manhã, oferecimento com arroz. Farmacentro e Farmabis, Clínica Padilha e Brandão, Itaqui Peças, Colônia Insumos e Tritonique. Produção de notícias, Cassiano Guazina, Central Técnica e Reportagem, Osíris dos Santos, Transmissores José Augusto Falck, Departamento Técnico Valmor Dutra dos Santos, Gerência Regional Moacir Guazina, presidente do Grupo RFC, Carlos Alberto Ross. 7:17, é bom o tempo em Rosário do Sul, temperatura na marca dos 6 graus e 5 décimos. Rádio Jornal da Manhã, com José Benedito. Tritonic, energia, disposição e melhora o seu desempenho físico e sexual. Tritonic, nas melhores farmácias. Doutora Gabriela Padilha Brandão, médica reumatologista, atende na Clínica Padilha e Brandão, na General Osório, esquina com a 7 de setembro. Farmacentro Farmabis, peça pela teleentrega pelo WhatsApp em farmabis.com.br. Coarroz, mais de 60 anos ao lado do produtor rosariense. Colônia Insumos, com fertilizantes, soja, sementes, farelo, milho, quirera, aveia, azevém e em breve com medicamentos veterinários no trevo de cima de acesso à cidade. Colônia Insumos, telefone 99985-6879. Ponto de vista. Editorial do diretor-presidente do Grupo RFC, Carlos Alberto Ross. Nosso ponto de vista nesta quarta-feira, comentando sobre... aumenta a inadimplência no Brasil. Como já se previa, a pandemia do coronavírus trouxe também consigo o aumento da inadimplência em nosso país. Comércio, bancos, pressão e depressão acabam se tornando um ponto positivo para o alastramento de dívidas, desemprego e da própria inadimplência. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que o total de famílias com dívidas no Brasil voltou a crescer, atingindo a maior taxa da série histórica iniciada no ano de 2010. No cenário crítico que o nosso país atravessa, a inadimplência provavelmente vai começar a crescer ainda mais nos próximos meses, com agravamento do quadro da saúde interna nacional. Certamente, as famílias deverão restringir ao máximo o consumo do que não for essencial. Tenham todos uma boa quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Ponto de vista. O destaque para a informação comentada. Patrocínio exclusivo Bradesco. Bradesco completo. Sempre à frente. Atenção, você anda cansado, exausto? A sua busca por mais exposição e energia acabou. Chegou o Tritonic, energético natural com extrato de ervas, vitaminas e minerais que vai eliminar o cansaço, o sono, dor no corpo, falta de memória, dificuldade de concentração e fadiga da sua vida. De forma natural, Tritonic melhora sua imunidade e o seu humor para você ser muito mais produtivo no trabalho e para aproveitar ainda mais os prazeres da vida. Conte com os benefícios de Tritonic e conquiste seus objetivos. Tritonic é energia natural, não tem contraindicações. Sinta a pura energia com Tritonic, nas melhores farmácias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Doutora Gabriela Padilha Brandão, médica reumatologista, especialista em dores nas articulações, como nos joelhos, mãos, ombros, dores nas costas, artrites, artroses, fibromialgia, gota e doenças do sistema imunológico. Atende na Clínica Padilha e Brandão, em Rosário do Sul, na Rua General Osório, número 1978, esquina com a 7 de setembro. Telefone WhatsApp 55 99145-1154. Ao longo dos seus 70 anos, a Coarroz passou por diversas mudanças, sempre com foco na melhoria contínua, pensando na satisfação do produtor. Hoje, nosso avanço já é realidade devido à necessidade de crescimento e desejo de atender cada vez mais e melhor o associado e a comunidade em geral. A Coarroz tem a satisfação de comunicar que começará a receber soja, trigo, milho e suco. sorgo, além do arroz em casca. Queremos trazer a praticidade aos nossos produtores e clientes. Assim, estaremos em breve aumentando nosso mix de produtos, trabalhando com ração, sal para bovinos e insumos agrícolas, além dos tradicionais produtos já comercializados atualmente. Venha conhecer nossos produtos, nossa política de recebimento de grãos e fazer parte da família Coarroz. Produtor rural de Rosário e região. Para a reforma de seu maquinário agrícola, procure quem tem experiência e tradição no fornecimento de peças. A Itaqui Peças, na Avenida Coronel Sabino, tem para lhe oferecer um variado estoque de peças e componentes de reposição para máquinas e implementos agrícolas. Itaqui Peças, em parceria com principais distribuidores, realiza encomendas de peças com entrega em até 24 horas. Oferece uma bem montada linha de mangueiras hidráulicas com serviço de montagem e prensagem de terminais hidráulicos, máquinas modernas, mão de obra qualificada e serviço 100% garantido. Não perca tempo, consulte nossos vendedores e confira a qualidade e eficiência de nosso atendimento. Itaqui Peças, a loja parceira do agro. Avenida Coronel Sabino Garaújo, número 1199, telefone 3231-1000 ou WhatsApp 999-770728, Rosário do Sul. Rancho, vem pro rancho sem demora. Na hora do rancho, sempre preço baixo. Sempre preço baixo. No Rádio Jornal da Manhã, Boletim do Tempo. Oferecimento: Dr. Rafael Cáceres Gonçalves, negócios de campo, compra, venda e arrendamento. João Brasil 1590, junto ao escritório da Fazenda Vaca Quá. Telefone 3231-2000. Quarta-feira começando com nuvens, chuva e garoa no norte e no nordeste gaúcho pela circulação de umidade de um ciclone. Contudo, o sul e aqui no oeste do estado já deve ter sol logo cedo. No decorrer do dia, a nebulosidade cede e o sol aparece também em Porto Alegre, segundo a Metsum. No nordeste gaúcho, entre os aparados e o litoral norte, o tempo melhora mais tarde. O dia começa frio, não se afastando geada na fronteira com o Uruguai. À tarde fica amena. Na capital gaúcha, a temperatura varia entre 10 e 16 graus. O vento sopra fraco a moderado na maioria das áreas, já que o campo de vento intenso do ciclone não alcança o Rio Grande do Sul. Estamos com tempo bom, temperatura aqui no centro de Rosário do Sul, na marca dos 6 graus e 5 décimos. Boletim do Tempo, oferecimento: Rafael Cáceres Gonçalves, negócios de campo, compra, venda e arrendamento, Rua João Brasil, 1590. Dr. Rafael Cáceres Gonçalves, Cresci 32.177. Negócios de campo, compra, venda e arrendamentos. Rua João Brasil 1590, junto ao escritório da Fazenda Vaca Quá. Telefone 3231-2000. Temos interessados em área para plantio de soja. Camotim Campeiro, sua fonte de imunidade nas apresentações xarope, em cápsulas e chá. Não deixe os vírus de gripes e resfriados te pegar. Camotim Campeiro, nas melhores farmácias. Doutor Vinícius Brandão, médico psiquiatra. Atende na Clínica Padilha e Brandão, na General Osório, esquina com a 7 de setembro. Farmacentro Farmabis. Peça pela teleentrega pelo WhatsApp em farmabis.com.br. Ao longo dos seus 70 anos, a Coarroz passou por diversas mudanças, sempre com foco na melhoria contínua, pensando na satisfação do produtor. Hoje, nosso avanço já é realidade devido à necessidade de crescimento e desejo de atender cada vez mais e melhor o associado e a comunidade em geral. A Coarroz tem a satisfação de comunicar que começará a receber soja, trigo, milho e sorgo, além do arroz em casca, que Queremos trazer a praticidade aos nossos produtores e clientes. Assim, estaremos em breve aumentando nosso mix de produtos, trabalhando com ração, sal para bovinos e insumos agrícolas, além dos tradicionais produtos já comercializados atualmente. Venha conhecer nossos produtos, nossa política de recebimento de grãos e fazer parte da família Coarroz. Coarroz, mais de 60 anos ao lado do produtor rosarense. Colônia Insumos, com fertilizantes, soja, sementes, farelo, milho, quirera, aveia, azevém e em breve com medicamentos veterinários no trevo de cima de acesso à cidade. Colônia Insumos, telefone 99985-6879. A coenzima Q10 inteligente Maxolve é 500 vezes mais biodisponível no organismo que a coenzima Q10 comum. A coenzima Q10 inteligente previne doenças cardiovasculares, aumenta a imunidade, melhora a função cerebral e a memória, auxilia na recuperação muscular e previne o envelhecimento precoce. A coenzima Q10 inteligente é solúvel em água e pode ser tomada em qualquer horário. Adquira a coenzima Q10 inteligente Maxolve na Farmacentro e na Farmabis. Doutor Vinícius Brandão, médico psiquiatra, especialista no diagnóstico e tratamento de transtornos emocionais, da mente e do comportamento. Atende todas as idades, na Clínica Padilha e Brandão, em Rosário do Sul, na Rua General Osório, número 1978, esquina com a 7 de setembro. Agendamento de consultas pelo telefone WhatsApp 55 99145 1154. Seu problema é surdez ou zumbido? Acabe com este problema. Seus ouvidos merecem o melhor. O Centro Auditivo Santa Rosa estará atendendo quarta, dia 10 de agosto, a partir da 1:30 PM, no Sindicato Rural, na João Brasil. Venha conversar conosco e realizar uma avaliação da sua audição. Aparelhos auditivos das melhores marcas em até 20 vezes sem juros e promoção de aparelho da marca Argose, R$1 por R$3.000 ou R$2 por R$5.500 à vista. Também realizamos o teste da orelhinha para bebês. Centro Auditivo Santa Rosa, telefone 55 3512 5760. Na hora do rancho, vem no rancho sem demora. Na hora do rancho, sempre preço baixo. Sempre preço baixo. Hora certa. Agora 7h29 com 30 segundos, a informação é pro Bolichão Campeiro. O Dia dos Pais se aproxima e no Bolichão Campeiro tu encontra vários produtos para presentear o seu pai, como chinelos e botinas forradas com lã, variedade em alpargatas, botas com solado gel, artigos para chimarrão, churrasco e pesca, além de toda a linha e pilchas para o gaúcho. Qualidade e bom preço em artigos campeiros é no Bolichão Campeiro, a sua loja campeira em Rosário do Sul, Rua General Canabarro, 1997, fone 3231-1076. Como vai o tempo e a temperatura? Tempo bom, temperatura na marca dos 6 graus e 5 décimos, informando Mercado Saraiva e Severo Vidros. No Mercado Saraiva você economiza tempo e dinheiro. Gêneros alimentícios, produtos de higiene, perfumaria, bebidas, carnes de qualidade e preço justo de verdade. Rua Barão do Mauá, bairro Primavera, fone 32-31-74-96. Severo Vidros, empresa especializada em vidros, box e espelhos sob medida. Possui vidro box transparente, a pronta entrega. Escritório, no bairro Jardim Paraíso, Rua Itaqui, esquina com a Rua Equador. Fone 99910-9127. Severo Vidros. No Rádio Jornal da Manhã, notícias de Rosário e região. Oferecimento Floricultura Nossa Terra, com promoção de mudas de laranja e bergamota a R$ 19,00. Mudas frutíferas, sementes, flores, árvores e plantas em geral. Adubos e vasos na Coronel Sabino, ao lado do cemitério. Na Floricultura Nossa Terra, promoção de mudas de laranja e bergamota a R$19. Tem mudas frutíferas, sementes de plantas, hortaliças e plantas em geral, cactos, adubos, árvores de sombra, nativas e floridas, crisântemos, flor artificial, demais flores, folhagens, flor de caixa para jardim, vasos de vime sintético, argila, fibra de coco, polietileno, cerâmica, vasos plásticos e de madeira. Na Floricultura Nossa Terra, com promoção de mudas de laranja e bergamota, apenas R$19. Coronel Sabino, ao lado do cemitério. Fones 32314780 e 99935-3636. Agora são 7 horas com 32 minutos. Hoje, dia 10, haverá campanha de vacinação contra o Covid-19. Na oportunidade, estarão disponíveis a primeira e segunda dose para crianças de 3 a 11 anos de idade que tenham tomado a primeira com a Coronavac. E haverá a dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos. As aplicações serão realizadas na sala central de vacinas das 8 desta manhã às 11 horas e 30 minutos, onde 50 doses serão disponibilizadas. Na manhã de ontem, em Rosário do Sul, foi registrado um acidente. Um veículo que trafegava a aproximadamente 10 quilômetros de Rosário do Sul, pela IRS-640, que liga Rosário a Caciqui, teve uma saída de pista e capotou. No veículo havia somente o motorista, que teve algumas escoriações. O corpo de bombeiros foi acionado, mas como os ferimentos eram leves, o homem não foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. E um grupo de universitários que está realizando um trabalho de campo relacionado à área da saúde foi vítima de fake news nesta terça-feira em São Gabriel. Os 5 universitários vindos de várias partes do país que chegaram nesta semana ao município gabrielense foram alvo de notícias falsas de que eles seriam até foragidos da justiça, o que não foi confirmado. Mensagens via WhatsApp com fotos dos integrantes afirmam para que a comunidade tome cuidado, espalhadas de forma irresponsável. Eles procuraram a delegacia de polícia para esclarecer e desmistificar os boatos. Sendo o consultor do Instituto Guilherme Gomes, os trabalhos estão sendo realizados, segundo ele, sendo que na mesma semana passada estiveram em Santa Maria e agora estão circulando nos bairros e vilas de São Gabriel desde a última segunda, dia 8. Este trabalho visa a divulgação coleta de alguns dados sobre saúde para poder encorpar pesquisas realizadas a respeito e, com isso, também contar pontos para nossas bolsas de estudo. Não é obrigatório nos receber, estamos uniformizados ou identificados, mas temos de esclarecer notícias falsas que andam circulando por aí nas redes sociais e que estão difamando pessoas inocentes, afirmou Gomes. Os estudantes, que vêm de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, estão divididos nos bairros e vilas para fazer este trabalho de campo que faz parte do trabalho voluntário e do aprendizado da universidade. Estão abertas até o dia 14 deste mês de agosto 30 mil vagas para os seguintes cursos: agente de alimentação escolar, agente de limpeza urbana, agricultor orgânico, assistente de contabilidade, assistente de planejamento, programação e controle de produção, assistente de tesouraria, copeiro cuidador de idoso, garçom, mensageiro, instalador e reparador de redes de computadores e mensageiro em meio de hospedagem. As inscrições estão abertas até o dia 14 para a segunda oferta dos cursos de formação inicial continuada do programa Emprega Mais no âmbito da rede ETEC Brasil, na modalidade à distância. As pessoas serão selecionadas por ordem de inscrição até o limite de vagas ou término do prazo. Antes da inscrição, os candidatos deverão ler o edital que rege o processo. Neste documento constam informações essenciais a respeito da seleção, entre elas, quais são os critérios para que se possa fazer o curso escolhido. Hospitais do Rio Grande do Sul estão retomando a rotina de transplantes de órgãos, mas os números ainda não alcançaram o período pré-pandemia. Mais de 2.500 pessoas estão à espera de um transplante de órgão no estado, segundo a Central de Transplantes. O motorista Cláudio Schmidt foi um dos pacientes que conseguiu sair da fila este ano. Ele trabalhava em uma madeireira em Canoas, quando ao tentar consertar o carro, a ferramenta escapou da mão e atingiu o olho esquerdo em 2019. Quase 3 anos depois do acidente, em julho, ele conseguiu fazer um transplante de córnea. Atualmente, 979 pessoas aguardam para fazer a mesma cirurgia no Rio Grande do Sul. Para o transplante de rim, são 1.300 pacientes. Agora são 7 horas com 37 minutos 30 segundos. Marcos Paulo Silva da Luz, que é diretor administrativo da Secretaria de Estado da Cultura, falou a reportagem: Rosário do Sul foi contemplado com projetos culturais. Osíris dos Santos. Marcos Paulo Silva da Luz, ele é diretor administrativo da Secretaria de Estado da Cultura. Ele traz notícias sobre projetos, também Rosário do Sul foi contemplado. Marcos Paulo. Osíris, nosso muito bom dia, uma satisfação muito grande estar falando com a comunidade de Rosário do Sul. Então a gente está aí permanentemente à disposição da comunidade. Cultura, Rio Grande do Sul é rico em cultura, como está a nossa região, também Rosário do Sul, os projetos culturais. Sem dúvidas, permanentemente nós estamos aqui trabalhando, estamos finalizando um processo aí de 30 milhões, foram sete editais que foram lançados em agosto do ano passado e já estamos agora fechando um ano, então, e já fazendo a fase de pagamento a todos esses projetos que foram contemplados. Então foram 7 editais, aproximadamente 2 mil projetos foram inscritos de todo o estado e a gente tem uma felicidade muito grande de dizer que, graças a Deus, que bom que Rosário do Sul contemplou e tem projetos vencedores de Rosário do Sul. Então tem um que já está na fase de pagamento e é de um edital de artes visuais que a Mayra Pinto Aguiar foi a vencedora, então ela apresentou um projeto aqui e está recebendo aí R$24 mil para ela executar um projeto de artes visuais aí no município. Então, PAC de Artes Visuais, a Mayra foi, a contemplou, já está recebendo. E ontem foi lançado aí, então, os classificados, ainda não é a lista dos contemplados, nos próximos 15 dias sai a contemplação, mas o bom é que tem dois rosarienses disputando aí na lista de classificados, que é o grupo de teatro Arte e Vida, um espetáculo Cristal, Cinderela Preta, que se classificou aí para receber R$99 mil, e também a Bruna Izaguirre com um espetáculo Contadores de Histórias com mais R$59 mil. Então, os dois estão classificados, está indo agora para análise de recursos, para na sequência então sair os contemplados. Então, são projetos novos, é recurso que está chegando aí no município, certamente vai dar tudo certo para esses espetáculos. Marcos Paulo e o FAC Literatura. Falando agora sobre o FAC Literatura, nós também temos rosarienses que se inscreveram e estão em processo de avaliação. Então, a Fernanda Prats, autora de um livro sobre as mulheres rosarienses, está concorrendo, inscreveu o projeto e está concorrendo no FAC Literatura. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, mais uns dias aí o lançamento dos vencedores deste outro FAC. Nós tivemos a participação de inúmeras outras entidades que não venceram, não foram contemplados, mas estão como suplentes. Então, ainda há uma possibilidade deles serem contemplados na sequência. Temos aí o artesanato Pampa Caverá, que participou de um projeto nosso aqui. Ainda não foi contemplado, mas está como suplente. A Escola de Samba Embaixadores do Ritmo também está com processo como suplente, um dos nossos processos aqui, dos projetos. E a Associação de Produtores do Rincão do Batista, lá no quarto distrito lá, pessoal lá do Rincão do Batista, da Xirca lá, também escreveu um projeto aqui e não contemplou, mas está como suplente. Então, o pessoal do CTG da Gavelha também escreveu projetos. Então, pode ver que a quantidade de entidades que está participando, inscrevendo projetos para concorrer aqui é muito grande. E que bom que o Rosário está despertando para isso e que cada vez mais se qualifique para participar dos nossos editais dos nossos projetos que a gente tem disponível. Marcos Paulo, obrigado pelas notícias. A rádio fica acompanhando as informações da cultura do estado. A gente está aí trabalhando e nunca esqueçam, é Rosário do Sul que está aqui. A gente está à disposição de todos aí. Então, a satisfação, meu carinho, meu abraço, meu reconhecimento a toda essa comunidade maravilhosa aí. Marcos Paulo falou para a reportagem da Rádio Marajá, diretor administrativo da Secretaria de Estado da Cultura, da Central Fronteira de Jornalismo, Osiris Santos. Agora são 7 horas 41 minutos 30 segundos. A informação da hora certa é para o Bolichão Campeiro. O tempo é bom em Rosário do Sul. Temperatura permanece na marca dos 6 graus e 5 décimos. Informando o Mercado Saraiva e Severo Vidros. O Dia dos Pais se aproxima e no Bolichão Campeiro tu encontra vários produtos para presentear o seu pai, como chinelos e botinas forradas com lã, variedade em alpargatas, botas com solado gel, artigos para chimarrão, churrasco e pesca, além de toda a linha e pilchos para o gaúcho. Qualidade e bom preço em artigos campeiros é no Bolichão Campeiro, a sua loja campeira em Rosário do Sul, Rua General Canabarro, 1997, fone 3231-1076. Severo Vidros, empresa especializada em vidros, boxes e espelhos sob medida. Possui vidro box transparente, a pronta entrega. Escritório no bairro Jardim Paraíso, Rua Itaqui, esquina com a Rua Equador. Fone 9-9910-9127. Severo Vidros. No Mercado Saraiva você economiza tempo e dinheiro. Gêneros alimentícios, produtos de higiene, perfumaria, bebidas, carnes de qualidade e preço justo de verdade. Rua Barão do Mauá, bairro Primavera, fone 32-31-74-96. Na Lebes Rosário do Sul, você encontra tudo o que precisa para a sua família em um só lugar. Smart TV sempre 50 polegadas em 20 vezes de 229,90. Aproveite! E tem mais! Kit de ferramentas Tramontina em 13 vezes de 8,99. Além de toda a linha de bikes em 10 vezes sem juros. Venha e confira as ofertas especiais. Te esperamos! Vem! Lebes veste você, veste sua casa. Doutora Gabriela Padilha Brandão, médica reumatologista, especialista em dores nas articulações, como nos joelhos, mãos, ombros, dores nas costas, artrites, artroses, fibromialgia, gota e doenças do sistema imunológico. Atende na Clínica Padilha e Brandão, em Rosário do Sul, na Rua General Osório, número 1978, esquina com a 7 de setembro. Telefone WhatsApp 55 99145-1154. Agora são 7 horas com 44 minutos. Dupla investigada por tráfico é presa em São Francisco de Assis. Dois homens foram presos por tráfico de drogas em São Francisco de Assis. As prisões foram feitas na